Panorama Agrícola para 23 de setembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, eu sou Mauro Moirer e comigo está na mesa de som o Eduardo Maier. Hoje é sexta-feira, noite de lua minguante, 23 de setembro. Este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: não cobice, trabalhe. No Panorama Agrícola de hoje você confere: bovinocultura de leite é destaque em Monte Castelo e na Grande Florianópolis. E no quadro Alimento e Companhia, os alimentos que ajudam você a emagrecer. Uma dica que pode mudar o seu dia. Depois de usar botas de borracha, lave as botas em água corrente. Deixe por algumas horas em uma solução de água com amoníaco. Seque e ponha talco no interior. Passe também óleo de cozinha por fora. Tudo isso para evitar que as botas fiquem ressecadas. É hora das notícias. A EPAGRE promove na próxima terça-feira, dia 27, no Centro de Treinamento de Tubarão, no bairro São Martinho, o segundo seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense. Na programação, a apresentação do projeto Pecuária na região sul, uma palestra também sobre a eficiência reprodutiva em bovinos de corte e a apresentação do quarentenário para a exportação de bezerros vivos, que está sendo construído em Imbituba, o quarentenário para exportação de bezerros vivos. A promoção é da Gerência Regional de Tubarão. Terça-feira, dia 27, seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense no Centro de Treinamento da IPAGRE em Tubarão. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, algumas orientações para você sobre como emagrecer um pouquinho sem deixar de comer. São os alimentos que mexem com o seu, o nosso metabolismo, ajudando por tabela na perda de peso. Um desses alimentos é a linhaça. Tem fibras solúveis e absorve gorduras. De preferência, se tivermos o costume de usar 2 colheres de linhaça por dia, vai ajudar a perder peso. O chá verde também contribui para emagrecer um pouquinho, porque aumenta a temperatura do corpo e acelera o metabolismo. Pimenta. O princípio é o mesmo do chá verde, contraindicado para quem tem gastrite. E não use pimenta demais para não prejudicar o seu paladar. Cúrcuma. Também é um tempero saboroso e evita a formação de tecido adiposo. Por último, para emagrecer um pouquinho, farinha de maracujá, que age como inibidora do apetite e ajuda no esvaziamento do intestino. Elimina gordura e açúcares. Consuma pelo menos 2 colheres de sopa de farinha de maracujá por dia, em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Entre as ações do Santa Catarina Rural estão capacitações, cursos, como o realizado em Monte Castelo, na área de bovinocultura de leite, nos dias 14 e 21 deste mês de setembro. Contato agora é com o agrônomo Josenem Antônio Tisse, da EPAGRE em Monte Castelo. Qual o objetivo desse curso de bovinocultura de leite, Tisse? É o seguinte, a questão da bovinocultura de leite é um dos projetos apoiados pelo Estado de Santa Catarina, pela Secretaria de Agricultura e Pesca, né? E é um dos focos do nosso município aqui. E a bovinocultura de leite, então, o que acontece, está tendo uma grande demanda pelos produtores da nossa região, né? Quantos produtores participaram do curso? No total, deu, no, pelos dois dias que fizemos, foram 50 produtores, 25 em cada etapa, né? Deu total 50 produtores. Aulas práticas e teóricas, qual o conteúdo abordado, Jusinei Tisse? Bem, na primeira parte foi a questão da bovinocultura de leite, questão de mercado, questão do histórico do nosso município, né? E depois manejo da vaca no pré e pós-parto. À tarde, teve as principais doenças de bovinos leiteiros, controle de endo e ectoparasitas, né? E a partir da segunda etapa, foi a questão mais, de manhã, a parte teórica também, criação de terneiras e novilhas, implantação e manejo de pastagens de verão, e à tarde visita uma propriedade aqui da nossa região, né, onde teve uma parte prática de questão de medição de terneiras, avaliação do score corporal e também de avaliação de pastagens, né. Quais são, na sua avaliação, Tisse, os maiores desafios dos produtores de Monte Castelo com relação à produção de leite? A nossa questão é abaixar o custo da produção, no caso, diminuir a quantidade de ração dada aos animais, né? Então, como em todo o estado, nós estamos focando a questão de manejo de pastagem, né? Implantação, principalmente, de pastagens de verão e a segunda fase como manejo dessas pastagens, né? Porque nós temos dois períodos que diminui bastante, temos duas épocas de entre safra de pasto aqui, que seria na época de abril a maio ali, que acaba a pastagem de verão normal, a pastagem anual implantada, e ainda não tem a pastagem de inverno. Então, com a implantação de pastagens de verão perenes, o que vai acontecer é que essa pastagem vai poder, enquanto não tiver geada, nós teremos pastagens. E aqui as geadas começam sempre em torno do mês de maio e junho, então daria para ficar com uma boa questão de alimentação dos animais, né? E agora em setembro também houve geadas tardias, correto? Exatamente. Então, questão de esse ano, por exemplo, se não tivesse ocorrido essas geadas agora aqui no final de agosto, normalmente aqui até 15 de agosto ocorrem geadas, o que aconteceria? Se tivéssemos as pastagens de verão perenes, elas já teriam brotado, né? E já enquanto isso, as nossas pastagens anuais normais são implantadas a partir de outubro, novembro, né? Então, quer dizer, essas pastagens implantadas em setembro, outubro, a quantidade de pasto realmente é a partir de dezembro, né? Que tem bastante quantidade. E que não aconteceria se tivesse a pastagem de verão implantada, que a partir de agosto, setembro, outubro, já teria pastoreio nesse tipo de pastagem. Quantas famílias aí em Monte Castelo dependem da atividade leiteira? Hoje nós estamos com em torno de 55 famílias aqui, que trabalham com leite, né? É uma das atividades, porque a nossa região, ela não tem uma característica de leite, por exemplo, né? Comparando a região de Laurentino, por exemplo, a própria Canoinhas, Porto União, que já tem famílias que trabalham há 10, 20 anos com leite. A nossa região faz os leiteiros que têm maior tempo na atividade na faixa de 7 a 8 anos, né? E agora estão mais ou menos se especializando. Além de tudo que é uma atividade, a nossa região aqui tem muita fumicultura, né? Então, a bovina de leite entra como mais uma atividade na propriedade. Então, por isso que muitos agricultores, como iniciantes da atividade, estão precisando de treinamento e esses cursos que a Ipagre está realizando, né? Perfeito. Atividade leiteira recente, relativamente, então a necessidade de capacitação, de treinamento. Exatamente. Em bovinocultura de leite. Sim. No município de Monte Castelo. Exatamente. Conversamos com Josinei Antônio Tisse, engenheiro agrônomo da Ipagre Monte Castelo, sobre o curso de bovinocultura de leite apoiado pelo Santa Catarina Rural, Cooperação para o Desenvolvimento. Josinei Tisse, muito obrigado pelas suas informações. Ok, um abraço e estamos à disposição aqui. Outra informação sobre o Santa Catarina Rural e também sobre a atividade leiteira. Profissionais de agronomia foram treinados com recursos do Santa Catarina Rural na atividade leiteira recentemente. O treinamento ocorreu no Centro de Treinamento da Ipagre em Florianópolis, reunindo 20 pessoas que atuam no mercado. Houve também aula prática na propriedade do produtor Roberto Hinkel, em Águas Mornas. O curso foi sobre instalação e manutenção de equipamentos de ordenha, numa parceria com o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos e apoio do Programa de Educação Continuada do CREA. A atividade leiteira vem se consolidando em todo o território catarinense como uma importante atividade econômica, já responde por quase 10% da produção nacional. E também tem grande abrangência social, porque contribui para a formação de renda de mais de 60 mil famílias em Santa Catarina. Além da tecnologia de produção propriamente dita, a extração, a conservação e o transporte do leite nos últimos tempos, fruto de uma legislação que atende às exigências do consumidor, tem demandado investimentos em tecnologias e equipamentos cada vez mais sofisticados, que exigem, portanto, conhecimentos específicos para o sucesso da atividade leiteira. Então, por isso, esse treinamento, esse curso com recursos do Santa Catarina Rural para o produtor e também para profissionais de agronomia ligados à atividade leiteira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.